autorizada linha decolar. Sistema 0, vento 080 graus, 089. Sim, autorizado alinhar e decolar. Pista 10, voo no 1-1. Salvador, boa, tchau, 1038 no meio, informação eco, 170 vai passar para o 150. Feito no meio, aciona a identificação, desça para 3.000 pés, ajusta no 0, no 4, voando Mari para a chegada Mari, reduza para 240 Mari. Ok, é 2240, qual é o nosso número para pouso, senhorita, por favor? Número 2. A outra aeronave poderia informar a posição? A aeronave está prosseguindo no setor norte. Está na sua posição aproximadamente de 10 horas, 7 milhas. Ah, ok, positivo. Voo 1-1-61, decolou alto 29, controle Salvador no 20.8. Bomba 08, vai chamar, bom dia. Salvador, este é o voo 1-1-61. Voo 1-1-61, contato radar na decolagem, submantém nível de voo 360, via saída da EL. Na da EL para o 360-1-1-61. Número 1 autorizado, direto Leda. Direto Leda, 1-1-61. O 1161 pode aprovar, pode lá. O 1161 na guarda. Zona autorizada elétrica para o Oscar Romeu Charlie. Oscar Romeu Charlie, afirmativo, autorizada elétrica 3, reporta estabilizada. Autorizada elétrica 3, reporta estabilizada, Oscar Romeu Charlie. 1961, negativo contato com o centro, chama o mesmo na frequência no 3325 e solicita para a direta. Centro, gol no 1961, 13325, trato. utilizado o localizador visual com campo Oscar Romeo Charlie. Apatango Oscar Romeo Charlie, completa sinal, chama torre 1-1895. 1-1895, Oscar Romeo Charlie, obrigado, bom dia. Fox Jonas, tá autorizado LS, o 38 no 6. O 38 no 6, desça para 2000 pés, 2000 no 4. Autorizado LS, X-Ray, reporte estabilizado. 2000 no 4, informar estabilizado, 38 no 6. Boa noite, Torre Salvador, Oscar Romeo Charlie, final de 8 milhas, estabilizado. Papa Romeo, Oscar Romeo Charlie, meta orbitado, autorizado pouso 510, vento 080 graus, 09 nós, ajuste altímetro no 0 no 4. 1014, pouso autorizado, Oscar Romeo Charlie. É 38 no 6, completa sinal, chama torre 1-1895. 2, Salvador, boa, então, 3, 38 no 6, estabilizado, RS no 0. 38 no 6, aguarde pista livre, ajuste ao tiro, 0-4. 0-4, aguarde pista livre. Papatango, Oscar, meu Charlie, solo 4-3, confirme o bate? Aero Star. Sim, Ok, chama só o Salvador, 121, décima 1. 211, bom dia, bom domingo. Pessoal no Oscar Romeo Charlie, livrou na Eco. Papai Tango, Oscar Romeo Charlie, bom dia. Prossigo táxi via Alfa, Juliette, Pátio 1, vou ingressar no Pátio 1, vai seguir a viatura Follow-me no Través Portão 07 até Taxo Lima devido a obras no setor sul do Pátio 1. Alfa, Juliette, Follow-me no Través 07, Portão 07. Cruzado Portão 0, viatura 0, 80 graus, 099. Nego Portão 0, 3896. Bom dia, Federal 9974, informação, Echo. Federal 9974, acionando a identificação, desça para 2.000 pés. Ajuste no 04, direto zona. Bom dia, obrigador de zona, Federal 9974. Oscar Romeo Charlie, já avisou com a viatura? Pode sim. Ao ingressar na Taxi Lima, prossiga o Taxi Lima, cabeceira 35, pista 35 até Aerostar, via Papá. Então, 3896, solo 47, solo Salvador, no 21. 21, grato, boa. Salvador, bom dia. O TAN 3896, livrando o pescoço. TAN 3896, bom dia. Taxi Alfa, Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, portão 07. bom dia, Oscar Romeu Charlie. 9974, autorizado em Alerta Exchange, repasso estabilizado. Vai reportar estabilizado, federal 9974. Federal 9974, completa sinal, chama a torre 1 no 895. 895, bom dia. Sideral 9974, estabilizado e aliás, chamada. Sideral 9974, já pelo estado, autorizado por círculo 0, 0070 graus 059, ajuste altímetro no 014. 1014, livre pouso, Sideral. Federal 9974, Paulo 01, liberando, taxi via Alfa Kilo Fat 3. Alfa Kilo Fat 3, liberado, Federal 9974. Federal 9974, a posição é aceita, o meu. Certo, pode usar com o Mario. Hotel Bonfim, 89251, informação eco, pronto para a quadra. Chalé 6251, bom dia, eco, confere. Só um instante, cópia, prepara a saída da Aéolia da Mótica. Aéolia da Mótica, na pista, 89251. Chalé 6251, copia? Afirmo, Chalé 6251. Chalé 6251, autorizado para Guarulhos, via Pêsulo 10 até Taubaté, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Motiva, curva direita após decolagem, pistão no zero. Transponder 5170, frequência do controle Salvador, 120.8. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Fuzula no zero até Tabaté. Recolo no perfil da Euleira Morte, da curva direita, da pista no zero. Segundo 70, transponder, 120, décima 8, controle. 120, décima 8, controle, portão 5, chama o campo, spec, na minha chana 6251. Ah, 6251. autorizado, reporte para o site, 69251. Já, para o site.